estou boa e nem precisa mentir. Eu sei o que quer de mim e com certeza não irá conseguir. Não faz sentido pra mim voltar atrás de onde estou. Mais quente que fogo, então não encoste em mim. Tô vivo no jogo por quem morre por mim. E é só uma questão de tempo, parceiro. Pra este relógio dar mais volta que a pomba gira em terreiro. Eu falei pra Deus ter planos pra um ser melhor. Aí fudeu, melhor que eu não vai sair. Agora que eu já sei decor, tô pelos meus Ninox, Tilly, DAC, vazou. Mas que absorvente barato, alguns disseram que eu me vendi. Mas se quiser fazer o que eu faço, antes pensa bem se quer fazer o que eu fiz. Eu vou pegar este beat T4, 16 rimas fácil assim. Meu flow não é negociável, por isso querem roubar de mim. Niggas falam demais, mas nem devem saber. Eu sei o que quer de mim e com certeza não irá conseguir. Não faz sentido pra mim voltar atrás de onde estou. Mais quente que fogo, então não encoste em mim. Louco igual colombiano, Nevado del Ruiz. Não me compare a estes MCs. Eu sou o number one, number two, two, number three. Oh shit, quer this? Então diz quem é você, fi. Leio há tanto tempo e não te vi nem nos gibis. Go job, você pode ter iPod, foder atriz. Gozar na cara dela e tratar como meretriz. Nem vem de ideia errada. Desde os tempos da escola eu levo boas notas pra casa. Eu sei que o ego me dá asas, mas eu sei voar true. Eu sou viciado em Red Bull, seta, haxixe, cerveja e punchlines. Meu flow viaja mais que o Lula de primeira classe. Parei pra pensar um pouco. Se ser normal é como te prefiro continuar um louco. Niggas falam de